Algo naquela noite me levou longe de tudo que eu chamava lá. Nem tive tempo de olhar pra trás, nem de ouvir o vento avisar. Acordei no meio de outra estrada, com um destino que eu não pude escolher. E desde então carrego essa saudade que não deixa o peito adormecer. Saudade não deixa. A noite aqui tem peso de ferro, e o silêncio tenta me quebrar. O frio entra fundo na alma, como se quisesse me apagar. Mas mesmo quando o dia falha, mesmo quando a fé quer fraquejar, eu sigo firme nesse murmúrio. Vai chegar o dia de voltar. Que eu não pude mudar, eu respiro cada noite da minha vida, esperando o dia de voltar. Dia de voltar. Dia de voltar. Tem sombra que nunca descansa, tem lembrança que vem me chamar, tem pergunta que ninguém responde, e cicatriz que insiste em sangrar. Mas guardo a voz de alguém na memória, me dizendo pra não parar. E sempre que o mundo pesa em meu ombro, essa voz me faz levantar. Levantar, levantar. Porque eu sei, sei, sei. Mesmo longe meu lar me chama. Chama, chama. E eu sei, sei demais que a fé acende até pra. Tirou meu rumo, não tirou meu lugar. E enquanto eu tiver alma e sonho, eu vou esperar o dia de voltar. Olho a lua alta e sinto ela me acompanhar, como se conhecesse meu nome e guardasse o rumo do meu lar. Fechar meus olhos, que não feche meu coração. Eu sigo por dentro da noite, mesmo sem luz, mesmo sem chão. E quando o tempo enfim virar, quando a saudade enfim calar, meus passos cansados vão reencontrar o caminho do meu lar, caminho do lar. Porque eu sei, a estrada não vai me deter, não vai. E eu sei também, tem algo em mim que não quer morrer. Vive, podem me levar pra longe, podem tentar me afastar, mas enquanto meu peito resistir, eu vivo.